que me transformava em noite, e suportei o açoite dessa espera, que cansei de esperar. Meu parceiro Bolo, aí Bolo! Hoje não tenho o peito vazio, pois já tenho pra alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Hoje não tenho o peito vazio, pois já tenho outra alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Xalala, xalala, xalala. Com ternura te esperei, como ninguém mais esperou. Com carinho e amor no coração. Bora, Luciano, como é que é, Luciano? Foi tanto dia, paredão flex, que me transformado em noite. Tá chegando dia 10 de novembro, né, meu parceiro? Beach House, paredão flex, aniversário da Dona Mariana. Vai ser sucesso, hein? Vai! Hoje não tenho o peito vazio, pois já tenho outro alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Alô, Luci, saudade! Hoje não tenho peito vazio, pois já tenho outro alguém que com grande amor apagar toda dor. Júnior Monteiro, toca aquela saudade. Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar, não vou te dar mais esta alegria. De ver chorar e os meus olhos na tua partida. Égua, cara de cachorro na área. O pior já sofri. Bora, meu brother. Te amei, não fui amado. DJ Júnior. Faca do amor. Um grande abraço. Eu os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei? Infelizmente você destruiu. Ah. A ingratidão pede afeição. Como você me perdeu? Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado. Galera, vai chegando pra curtir hoje. Fonte do Elias. É a pedida em Mosqueiro. Do Bigueira Top da Saudade. Alô, Júnior Monteiro. Oi. O pior já sofri. Te amei, não fui amado. Fada do amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei? Infelizmente você destruiu. A ingratidão perde afeição. Como você me perdeu? Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, com os desfeitos. Tudo acabado, com os desfeitos. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só que queria

céu, nos meus braços vem. Você é meu rubi. Eu sou DJ Gilmar. Sou Fábio. Sou rubi. Sou DJ Gilmar. Gira, gira. Bora mais uma. Alô, Júnior Monteiro. Detona aí, meu DJ. Simbora, cachorrão! Chegamos devagar, conquistando corações, agitando sem parar, no meio das multidões, aonde pop toca. Lembra dessa aí? Sempre vamos. Pode crer. Vai, garoto! Eu só quero curtição, com muita paz, com muito amor. E a Lucy? Viver a emoção no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão show. DJ Júnior Monteiro. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias do pop. Eu me encantei pelas Marias do pop. Pelas Marias do pop. Eu me encantei pelas Marias do pop. DJ Júnior Monteiro. Com teu amor longe de mim, eu me sinto tão triste assim. Porque se foi, me esqueceu. Com a sua falta o coração enlouqueceu. Lembro os momentos que a gente passou lado a lado. É igual da sequência, cachorrão. Era tão lindo. Ele vai escutar o CD lá na casa dele amanhã. DJ Júnior Monteiro. DJ Júnior Kleber. Meu amor, que eu só quero te amar. Sem os teus carinhos eu vou. Juba! DJ Júnior Monteiro! Digital, vem pro Niderson, amor. Oi! Digital, essa noite eu te quero. Tudo é solidão. Pra você fiz essa canção. Tô te esperando no pancadão. Já não dá mais pra esconder o que a gente sente. E aí? Não quero mais ter que fingir sem estar perto. Ponte do Elias, trilogia da saudade. A gente fazendo diferente pra galera. Tocando uma sequência de marcante. Te amar e esconder, preciso dizer que te amo. E não vivo sem você. Dudu, Banda Marilson e DJ Toninho Maravilha. Solidão, pra você fiz essa canção. Tô te esperando no pancadão. E sábado, a gente se encontra aqui, viu? Próximo sábado agora, aqui no Posto do Elias, Trilogia da Saudade. Quatro cervejas por 10 reais. Até uma da madrugada, com certeza, até uma da manhã. Essa promoção Pai Dega pra vocês aí. 4 por 10. E até as 22 horas você não paga ingresso no sábado. E no domingo. 1, 2, 3, 4. Até 23h30, né? No sábado até 23h30. E no domingo até 21h30 você não paga ingresso pra curtir a domingueira. Aqui no Ponte do Elias, a trilogia. O DJ que balança e sacode chegou. DJ Júnior Monteiro. Bota pra cima, meu DJ.